Paulo Salvador, Mike Yankee, Papa e Fórmula, o término do reboque. Muito obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Colono 61, decolou 27, controle Salvador 208. 208, colono 61. Controle Salvador, gol 1161. Gol 1161, contato radar, chegou para o nível de voo 360, após 2 mil pés, autorizado direto letra. Mais 2 mil pés, letra, gol 1161. senhor ligou no 61, não seria possível a direto Mativa? Guarda igual o número 61. Vale. Gol, número 61, solicite diretamente ao centro Recife. Chama mesmo agora na frequência 128.35. Alterne 125.1. 2235.51, gol, número 61, bom dia. Salvador, está 3601 na 05, pushback, acionamento. Tá, chama tá. Autorizado, chamará, está 3601. Contou, Salvador, do Golfe Oscar Papa? Prossiga. Bom dia, senhor. O Golfe Oscar Papa está aqui na posição 13, remota do pátio principal. Solicito autorização de reboque até a ponte 7 do mesmo. Reporte até. Ok, senhor. Salvador Cristo, esse é o Papa Papa Charlie Austral. Parte 1 no Índia, no ponto de espera, chama novamente para os 3601. Livre táxi é parte 1, táxi foi Índia, chamará pronto, tá? 3601. Antônio Salvador, bom dia, o Papa Papa Charlie Oscar. Charlie Oscar, por siga. Autorização 380, acompanha. Confio, parte a pista de decolagem. A gente está aqui no 5, podemos decolar da 17, só autorizado. Tem só um minuto, vai embora. Obrigado. Salvador, 3399, informação ECO. 3399, número 2, posso preparar a Sango 1. Pode confirmar a saída? Sango 1. Sango 1. Está 3601, ponto 0 da 10, pronto para decolar. Visando a linha de colapso do 0, vem a sua noite 0 da 10. Visa a linha de decolagem da 10, está 3601. Controle Salvador, Golf Oscar Papa, informa término de reboque na posição número 7, Graton, bom dia. 7, bom dia. Aos 43.108, boa viagem. 1208, traço 3601. Papapá, Charlie, eu acho que era o sonho. Escuta, ponto papel. Ponto papel, Charlie, eu acho que era. Salvador com voz, 380 autorizado, tem o Pedro 10 até por base. Pode o Pedro 1 meio, sai conforme. Recolagem 97, curva direita, superfiltração 1, lida, morte. 5066 transponder, controle em 120, decimal 80. Foi sobre modulado, poderia confirmar, controlador, por gentileza? Passarou 2228, autorizado 2000 pés, ajuste 1096. 2000, 2222. Salvo 1, lida, ótimo. Salvo 1, lida, ótimo. Papa, papa, Charlie Oscar. É salvo, salvo. Serra Alfa, Novembro e Vitor Oscar. Ok, Serra Alfa, Novembro e Vitor Oscar, o Papapapa, Thiago Oscar. Deixa eu ver qual é o estacionamento, parte 5. Tá pronto o estacionamento. Obrigado, deixa eu me táxi. Eu vou reportar o táxi, Papapapa, Thiago Oscar. 3399, pronto pra cópia. Prossiga pro 3399. Guarulhos 340 autorizado, veio Pedro 1-0. Decolagem da 1-0, curva direita, na Sambo 1, no Leda, Mótima. 5076 transponder, controle em 1208. Guarulhos 340, Sambo 1, no Leda, Mótima, Pedro 10. 5076, 1208. Correction, pronto, na 2. Comandante, o Papapapa está acionado na parte 5, pode para o ataque. Até a Papá, corte para ingresso, 1027-35. Charlie, Oscar, poderia confirmar POB, alternativa e autonomia? Afirmativo, está com 7 a bordo, 3 horas de autonomia alternando Campinas. Sete. Vai reportar para a ingresso da 17, o Papapá, para Charlie Oscar. Passarelo 2228 autorizado, sinal INS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado INS X-Ray da 10, reporte estabilizado, passarelo 2228. Salvador, está na reserva 75, centro da Fox, bom dia. Reserva 75, só um minuto, por favor. Guarda. Salvador, bom dia, voo 961, número 2, está passando. Voo 961, número 2, copy, aguarde, passa a voo. É, Foi Salvador, até 3699. Não sei se você tem algum contato diferenciado aí com a Embraer. A gente está já contactando a empresa aqui. Estamos aguardando a retirada do Singer. Gente, vou entrar em contato com a Embraer para agilizar o 3699. Obrigado. Aliado e posta 17, o Papa Papa Thiago Alfa. Thiago, acho que foi autorizado a ter colado 7, vento 180 graus novamente. Ele está iniciando o Papa Papa Thiago Alfa. Eu chamei a 6075, pronto para Fábio. Pronto, para chegar. Salvador, Congonhas, 360 autorizado, via Pedro 10 até por base. Após o Pedro 1 no meio, sai conforme. Colagem da 10, curva direita, nação 1, Leda, Mótima. 5105, transponder, controle, 1208. Autorizado São Paulo, Congonhas, 360, Pedro 10 por base, Pedro 16, Osmo e após conforme. Recolada 10, direita, nação 1, Leda, Mótima. 5105, transponder, 208, controle. 6075. 6075, protegimento correto, sumo, pronto, 3. Certo. Charlie Oscar Alfa, aos 5208, boa viagem. 208, Papa Papa, Charlie Oscar Alfa, obrigado e um bom dia a todos. Estabilizado, passarela 2228. Passarela 2228, complexo sinal, chame torre 118 decimal 95. Completa com a torre 1895, passarela 2228, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, Papa Papa Charlie Oscar Alfa. Papa Papa Charlie Oscar Alfa, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 380, saída Salvono. Ok, Salvono, subindo para 380, Papa Papa Charlie Oscar Alfa, bom dia. Salvador, bom dia, passarela 2228. Passarela 2228, tráfego avistado, ajuste no 0 no meio, pouso autorizado, pista no 0, vento 180 graus, vamos baixo. Lembre pouso, pista no 0, passarela 2228. Torre Salvador, ação 3399, pushback acionamento na posição 2. Ação 3399 no 2, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamarei ação 3399. Paulo Salvador, muito bom dia, aqui é o Gol, Curso Golf Eco, Rádio 3, posição 2, Lima. Siga. Posição autorização de reboque, coordenação com o fiscal de pátio. Fiscal pátio 1, posição 02. Encher de imediato? De imediato. Pode ser um instante, tem aeronave agora na final para pouso. Vai parquear aí nas suas proximidades aí. Provavelmente à sua direita. Então aguarde para início. Afirmativo, estou na guarda aqui para início. Salvador, voo 1961, estamos prontos para pushback e direcionamento. Gente, voo 1961, constante número 2, você está com o push. Gente, 961. Salvador, bom dia. O voo 1229 com a FAC, durante a autorização para Sierra Bravo, Sierra Papá. 229, aguarde para a foto com a subida São Luan. Vai aguardar. Tá. 2228, Sola 01, direita, Alfa Kilo para o Pátio 31, Romeu. Próxima direita, parte 3, passaria do 2222. Papai, parte aliásica Alfa, sendo centro Recife, 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. Ok, centro Recife, 1235, alternando 125, decimal 1. O Papai, parte aliásica Alfa, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Via Pedro 44 até ponto seguro, após o P novembro 857, se é conforme. Decola da 1-0, curva direita na saída Sambo 1, Leda, DOC. 5107, transponder, controle 1208. 360 para o Gabriel, conforme o Rock do Pano, Pedro 44, ponto seguro, por novembro 857. Decola da 10, Sambo 1, Leda, DOC. 1107, transponder 1208, voo 9001, pronto nave da voo no pátio 3, autorizado o início de reboque e reporte para ingresso no principal. Afirmativo, iniciando o reboque e reportarei o ingresso. Salvador, voo 1229. Prossiga. Está pronto no GIC 09. Autorizado, realiza o pushback acionamento e solteiro 4. Deixe autorizado, pushback acionamento, aguardando para 4. Autorizado, chamando para a Coop e o SAC, voo 1229. Toyota 3399, ponto espera pronto. Autorizado a linha de colar, pista no 0, vento no 80 graus, 9 nós. A linha de qual dá 1-0, dá 3-3-9-2. Voo 1-2-2-9, pronto para 4? Pronto. Salvador, Congonhas, 360 autorizado, via Pedro 1-0 até Pulvaga, após a Pedro 1-6, cai conforme. Tripulagem 1-0, curva direita, nação 1-1, Leda, Mote. 5-1-1-0, transponda e controle, 1-2-0, decimal 8-0. Está autorizado para São Paulo, Congonhas, via Presulo 1-0, Rubás, via Presulo 1-6. Vai decolar com curva direita da 1-0, Sambio 1, Leia da Mote 5-1, 1-0, transponde o controle 1-2-0, 8, gol 1-2-2-9. Correto, pronto para o táxi. Correio, só confirma para o Sambio 3399, a linha e decola, correto? Afirmo. Direita via Índia, Ponte Ferro 1895. Foi, foi junto. Então, os caras chamam novamente pronto, o voo, né? 961. Índia, chamaram Ponte Ferro pronto. 6075 03 para acústica na meta. Iniciei de imediato, 6075. Salvador, bom dia, Xené 625, Foxtrot, autorização Guarulhos 3600. 6251, na guarda de papo, mansão volta. Tá bom, na guarda de papo. 6025, iniciei de imediato. Cuidado, Xenitaco. Espera pronto, 1961. Alinhar e manter, pistão 0. Alinhar e manter, 1961. 3399 aos 08, controle 120, decimal 80. 208 a 3399, bom dia. Pastor de Salvador, bom dia, até 3399, passando 1200. 3399, bom dia, contato radar, suba para o nível de 340. Após 2000 pais autorizados, direto a Leda. 3399 para o 340, após 2000, direto a Leda. Polo 961, decolagem autorizada, pistão 0, vento 180 graus, 7 nós. Decolagem autorizada na 1-0, 961. tripulados 11 com 2208, o VR. Salvador, Oceanair 6075, 136 no POB, 4 horas e 30, Galeão para o táxi. Direita Índia, no ponto de espera, chame novamente para nós. Direita Índia, ponto de espera, chamará, 6075. Táxi chegou 1229, temos 172 a bordo, 4 horas e 25, voltando ao Galeão. Táxi autorizado, Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame novamente pronto, voo 1229. Pátio 1 no Índia, ponto de espera, chamada pronto, 1229. Gol 1961, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, autorizado direto Leda. 360, vamos, por enquanto vai manter a subida devido duas formações à esquerda. Tente. Salvador, Oceanair 6075, ponto de espera da 1-0, pronto. 0-75, autorizado a linha Índia, polar, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 2-9. Aline com a Oceanair 6075. Oceanair 6251, pronto, vai, vai. Consigo, 6251. Guarulhos 360 autorizado via Pesolo 0. Colagem 1-0, curva direita, no perfil da Samo 1, Leda, Mótima. 5113, transponder e controle 208. Autorizado Guarulhos 360, Pesolo 910, vem na curva direita, saída Samo 1, Leda, Mótima. Transponder 5113, correção 208, chinela, 251. Pronto, vai. Semana próxima. Fazer voo 340. 340, respeito, voo 961. São 3399, semicentro Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 3399, 12835, oceano 251, até logo. 7. 1229. Live da Gol no reboque, autorizado em ingresso no principal até o 2. Mantido, prosseguindo no reboque até o 02. É 075 ao 16, controle 208. Boa viagem. 08, obrigado, que é 075. Controle Salvador, sinal 6075, vai passar 1500 pés, São Bruno. Eu chamei 6075, contato radar, suba para o nível de voo 360, saída São Bruno. 360, possibilidade de voar lida, o chamei 6071? Alternativa lida, chamei 6075. Lida, 6075. Salvador, General 6075, está mantendo a proa 225 por desvios por 1,5 milhas. Gente, o General 6075, após Leda. Após o Leda, 6075. Decolagem autorizada pistão 0, vento no 80 graus, 99. Beleza, decolagem, voo 1229. No 961, chama agora o centro Recife, frequência 128, decimal 35, secundária 125, decimal 1, bom voo. 2835, 251, 961, bom dia. Aos 19, controle 208, por viagem. 208, bom dia, Gol 129. Controle Salvador, bom dia, Gol 129, passa 1400 pés. Bom dia, Gol 229, contato radar na decolagem, sobe via. Saída São Bruno, nível de voo 360. São Bruno 360, voo 129. Vai precisar de um desvio, senhor, agora a nossa direita aí, devido a uma formação. 7229, está livre de desvios, após voo a posição Sambo. Livre de desvios após Sambo, voo 129. prossiga. Gente, tá autorizado no 8, chame táxi. Como Salvador, muito bom dia, Oxan Oscar November Tango. Prossiga. Oscar November Tango, tá na remota posição 12, solicita reboque para ponte 9, parte principal. Gente, aguarde. Gente, aguardo. Salve Salvador, o Golf Eco Eco, formando teste do reboque, bom dia, obrigado. Gente, bom dia. Uno 229, suba restrito, nível de voo 320. Restrito 320, Uno 229. Secundária 125, decimal 1 no bom voo. 2835, alterna 25, no chinelo 6075.